Esse Deus é maravilhoso. E eu gosto de cantar esse nome, porque tem poder. O Deus de maravilhas já está neste lugar. Ele é poderoso, ele é glorioso e veio pra te abençoar. O Deus de maravilhas já está neste lugar. Ele é poderoso, ele é glorioso e veio pra te abençoar. Não há nada que impeça seu agir. Ele opera da maneira que ele quer. Maravilhas ele vai fazer aqui. E o instrumento que ele usa é a fé. Não perca tempo, meu irmão, nesse momento. Chegou a hora de você sorrir. É que o Deus de maravilha hoje em sua vida vai fazer fluir. Milagres vão acontecer, é tão somente crer, ele está aqui. O Deus de maravilha já está nesse lugar. Ele é poderoso, ele é glorioso e veio pra te abençoar. Vamos cantar! O Deus de maravilhas já está nesse lugar. Ele é poderoso, ele é glorioso e veio pra te abençoar. Eita, Deus tremendo é esse nosso. É maravilhoso. O Deus de maravilhas já está neste lugar. Ele é poderoso, ele é glorioso e veio pra te abençoar. O Deus de maravilhas já está neste lugar. Ele é poderoso, ele é glorioso e veio pra te abençoar. Operou maravilha no passado e hoje em dia ele opera muito mais. O homem fica mesmo espantado porque são tantas maravilhas que ele faz. Se você chegou aqui com algum problema, tenha fé que tudo vai mudar. É que o Deus de maravilha já está aqui pra te abençoar. Porque a vitória é tua, operando ele, quem impedirá? O Deus de maravilhas já está neste lugar. Ele é poderoso, ele é glorioso e veio pra te abençoar. O Deus de maravilhas já está neste lugar. Ele é poderoso, ele é glorioso e veio pra te abençoar. O Deus de maravilhas já está neste lugar. Ele é poderoso, ele é glorioso e veio pra te abençoar.